Bom dia a todos, né? E vou fazer alguns comentários hoje, que é início de uma série de leituras que vai nos acompanhar. A gente vai aprendendo cada leitura dessa um pouquinho sobre essa caminhada com Deus. Lembrar primeiro o que é o tempo comum. O tempo comum é o tempo no qual a gente usa as escrituras, principalmente focado na aprendizagem, né? A gente aprende, a gente reflete, a gente medita. A gente usa as escrituras para ir incorporando todo dia um pouco daquilo que nos traz saúde e paz para o coração. A Débora estava comentando agora há pouco, eu estava repetindo o salmo, será que é o mesmo salmo? Várias vezes a gente vai repetir textos, como algumas comidas a gente repete. Ou as doses são pequenas. Às vezes a pessoa quer ter saúde e toma algumas atitudes radicais, né? E fala assim, putz, eu vou comer um monte de casca de ovo no meio da minha comida, para ver se eu aumento o meu cálcio. Ou vou me alimentar bem pra caramba no fim de semana. Ou vou me alimentar bem na segunda-feira, que é mais comum, porque no fim de semana eu meti o pé na jaca, né? E a gente vai não entendendo que a saúde vem de uma comida regular todo dia, a gente comer várias coisas todo dia, não repetir, ter o máximo de. A gente está agora assim, fazendo isso aqui, né? Explorando quanto mais plantas, vegetais, modos de fazer, isso garante a você, no fim das contas, a saúde. Assim é com a leitura da Bíblia. Não adianta você chegar e sentar, vou ler a Bíblia inteira agora esse mês para ver se eu aprendo. Você não vai aprender nada. A meditação, que é própria do tempo comum, vem dessa dose diária, pequena, de um aspecto. Ontem eu falava com a Camila, falou assim: ah, peguei essa palavra aqui no grego. Fui lá, peguei, escolhi esse texto aqui, fiquei com essa palavra, aprendi essa palavra. Quando você faz esse processo, você está meditando nisso também, você está pensando naquilo o dia inteiro, aquilo vem na sua mente. E assim é a finalidade dos textos do tempo comum, que a gente possa ter uma regularidade. Nós estamos usando a leitura que a gente chama de semicontínua da Bíblia, né? Isso aqui serve como orientação. Se você ler o lecionário completo, isso vai levar 6 anos, né? Em 6 anos você vai passar duas vezes pela Bíblia. Uma de forma semicontínua, que é o que a gente está fazendo agora, pegando as histórias e lendo elas quase que sequencialmente. E outra que você pega assuntos, né? Nas duas formas de leitura você vai aprender coisas completamente diferentes uma da outra, vai fazer correlações diferentes. E é para isso que serve o tempo comum. Para os textos de hoje, a gente vê aqui um senhor que atende o nosso chamado, o nosso pedido, que inclina os seus ouvidos para nós. E que tem uma série de coisas aqui nesse primeiro salmo que a gente leu que tem a ver com essa atitude. Primeiro, normalmente quando a gente está no meio de uma angústia, como a de Sara em querer ser mãe, ou a de Abraão de saber que ia ficar sem descendente, ou da gente procurando um lugar para a gente, às vezes os tempos são mais longos do que a gente entende. Às vezes as coisas não acontecem como a gente queria. Mas se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos numa relação honesta com Deus, se nós estamos seguindo o caminho de Deus, essa demora normalmente é decorrente também desse seguimento. Eu estou consciente que eu estou andando com Deus, que eu estou buscando Ele. Puxa vida, por que parece que se demora? A gente vai ver isso com surpresa, por exemplo, na linguagem de Sara. Quando ela fala, poxa, quem diria, né, que eu, velhinha, ia estar amamentando um filho e que Abraão, já velho, com 100 anos, ia ser pai de novo. Não é? Eu imaginava mil maneiras. Né? Na cabeça da Sara, ela estava disposta a adotar uma criança. Né? Ela usou a primeira barriga de aluguel da história, né? Pegou a sua escrava Agar e ofereceu-a a seu marido, pensando que o seu jeito de organizar essa promessa era o mais sensato, porque assim, Deus faz milagre, mas pô, eu tô velho, já Abraão já tá velho, não vai rolar. Né? Então vamos lá ver se ainda pega um último fôlego aí de Abraão e se com a escrava. E foi uma confusão. A gente vê o texto de hoje termina, inclusive, com o começo dessa confusão, né? Ou seja, o filho de Agar, que era mais velho do que Isaac, se rindo, né? E a Sara aí se tomando de ciúmes. Quer dizer, solução da gente normalmente dá errado. Mas se a gente caminha com Deus, a gente parece que ele se demora. Mas acontece uma outra etapa. Quando parece que demora e coisas acontecem, é usual, já passei por isso tantas vezes na vida, que quando acontece a solução de Deus, a gente fica muito feliz. A gente fica espantado, a gente não tem dúvida que foi Deus, tamanho inusitado da coisa, tamanho inesperado do que acontece. E aí o Salmo nos lembra, olha, na hora que você ficar bem feliz, não esqueça de pagar os seus votos. Não esqueça de retribuir ao Senhor a bondade dele. Sabe? Ainda que você saiba que isso não dá para se comparar uma coisa com a outra, a gente fica tão alegre que a gente esquece tudo que a gente aprendeu naquele tempo de sofrimento que eu falei ontem. Ontem aqui no café eu falei, né, que o tempo de sofrimento, o tempo de dificuldade, o tempo de ausência, o tempo de desejo, se a gente usa ele com o Senhor, ele aprofunda o nosso conhecimento, ele aprofunda aquilo que a gente tem para viver, ele aprofunda a nossa maneira de compreender. E isso faz a gente compreender Deus de uma maneira completamente diferente, como eu falei no caso de Jó. Daí vem a solução. Aí vem Deus atendeu o nosso pedido, a gente está pedindo, clamando, falando, e pá, aconteceu. Cara, a gente é bobo demais. A gente volta para trás, parece aquela. Imagina Sara, essa mulher tão madura, né? Que aí vê que a sua solução não era a solução, Deus a engravida, né? Ela velha está amamentando, ela, quer dizer, imagina o que tem de reflexão que você fazendo uma experiência maluca dessa. E a gente vai ver no fim do nosso texto que bastou uma criança rir de outra criança e tratá-la mal, que toda a imaturidade de Sara veio à luz. Assim. Se esqueceu rapidinho, porque a gente fica pensando, pô, o cara teve uma experiência com Deus tão profunda, esse cara agora foi para um outro patamar de maturidade, né? Ele agora é um cara, nossa, pronto para virar guru, né? Sara é a prova que não, cara. Se você não fizer o exercício, sabe, disciplinado de lembrar o que você aprendeu, de lembrar os seus votos, de seguir em frente, de não fechar a cara, de não voltar para o seu umbigo, você volta direitinho para o mesmo ponto anterior, a intervenção de Deus na sua vida. E o Salmo fala, dá dicas, né? Olha, cara, eu vou cumprir meus votos. Aquilo que eu tomei de decisão durante esse tempo que eu estava sofrendo, eu acho que eu tenho que mudar isso na minha vida, eu tenho que mudar isso na minha vida. Não, Senhor, me ajuda com isso. Olha, eu quero andar diferente agora, eu quero crescer nisso, eu quero passar a fazer aquilo. Cumpra. Não tem mágica. Para você andar com Deus, é disciplina depois. Isso não tem nada a ver com santidade, isso não tem nada a ver com as obras que Deus faz na sua vida. Mas tem a ver com o fato de que Deus fazer toda a sua obra na sua vida por meio da graça não livra você de ser um ser humano normal que precisa ser disciplinado, ter hora para acordar, ter hora para fazer as coisas, sabe? Melhorar seu nível intelectual, cultivar o trabalho como valor. Entendeu? Fazer as coisas direito, como elas têm que ser feitas. Simples assim. Porque se você não entrar nesse caminho, se você realmente não melhorar como ser humano, se você não aproveitar a experiência, não aproveitar a reflexão que te mostrou que você deveria mudar e você realmente, disciplinadamente, entrar em outro caminho, você volta para trás de novo. Essa é uma dica básica. No livro de Hebreus, a gente tem um outro aspecto disso, né? Quando a gente vai falar, quais são as funções aqui? Moisés é o grande articulador daquilo que a gente chama de religião judaica. A religião, os rituais, as cerimônias, as maneiras de agir, nesse lugar aqui, são falados como se fosse uma espécie de escada, uma espécie de intermediário. Alguma coisa boa, porém não essencial. Não é o que deve ser honrado. A gente, principalmente numa etapa da igreja protestante, houve uma rejeição absoluta aos rituais, às tradições, a tudo que vinha, né, de uma religiosidade muito bem montada no Ocidente principalmente, mas também no Oriente, com ritos, com. E a gente fala, tudo isso é bobagem. Nós queremos a pureza do Evangelho. E joga fora essa tradição por algo que seja superior. Olha o que a Bíblia está falando, cara, antes de jogar fora, isso aqui foi uma escada boa até aqui. Coloca isso no seu devido lugar, é só isso. Você não precisa, porque na verdade quando a gente jogou fora os rituais, quando eu vejo algumas coisas, algumas reuniões que aquilo que se chama de igreja, é feio. É feio. É sem gosto. É gente perdida. Por exemplo, a gente está aqui usando o lecionário, uma tradição muito antiga, muito antiga. Quase 2.000 anos que existe algum tipo de lecionário, algum tipo de método para. Não, nós temos que agir de acordo com. Abriu a Bíblia e leu qualquer coisa. Ou aquilo que o Espírito me diz, aquilo que eu senti que o Espírito quer que eu leia. Bobagem, cara. As tradições estão aí e servem como âncoras para a gente. Na hora que a gente não sabe como é que o barco está, a gente bota a âncora lá. E a âncora nos ajuda a caminhar. O que não pode é transformar a âncora em objeto de culto. A âncora é só uma âncora. Ou como o Hebreu está falando, olha, Moisés construiu, foi fiel na construção dessa casa. Mas quem é importante mesmo é o construtor da casa. E o construtor dessa casa, o arquiteto dessa casa, quem é o dono dessa casa é Deus. Então, não é uma coisa. Ou seja, a tradição ou a liberdade. É uma coisa e a outra coisa, juntas. Sendo que as coisas têm que estar no seu devido lugar. Se eu tenho uma tradição, se eu tenho um costume, se eu tenho alguma coisa muito bem fundamentada ao longo de 2.000 anos de cristianismo, ou de 5.000 anos de pensamento judaico, não tem por que eu jogar isso fora como se disso eu não tivesse nada a aprender. Pelo contrário, se durante 2.000 anos ou 4.000 anos as pessoas aprenderam daí, alguma coisa deve ter que aprender. Onde é que está o desvio? O desvio está quando imaturamente eu valorizo mais a casa do que o dono da casa. A estrutura na qual eu estou, e quem está me ouvindo aqui na mesa, a nossa estrutura chama Casa da Videira. Só que tem gente que está ouvindo aqui que está em outras estruturas. E tem alguns que estão em estrutura nenhuma. A chance de estar em estrutura nenhuma e se perder é bem maior do que, por exemplo, alguém que está na sua estrutura, que está, sabe, ali tem aprendido a ouvir sobre Deus, tem aprendido alguma coisa. Se você percebe que a estrutura precisa ser tocada, se você precisa aprofundar mais, tudo bem. Mas não rejeita, sabe, aquilo que a sabedoria ao longo dos anos, ao longo dos séculos principalmente. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto muito, quando eu posso, de vez em quando eu vou numa missa. E eu gosto de ler o missal. Para a maioria das pessoas, aquilo é uma canseira, uma repetição, né? Ah, só repete a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu, quando leio aquilo, eu me remeto, sabe, mil e tantos anos de história de alguém que foi incorporando aquilo com um profundo sentimento de santidade, de experiência com Deus, de percepção, escreveu aquilo ali. E eu posso ler aquilo, sabe, tentando acompanhar esse mesmo espírito que moveu a pessoa a fazer aquela ordem de culto, ou eu posso simplesmente rejeitar isso como se fosse uma tradição vazia. Não é a coisa, não é a casa que dá valor ou deixa de dar valor, é o que se faz dentro da casa e o dono da casa. Uma casa pode ser usada para honra ou para desonra. Igrejas hoje, muitas vezes, infelizmente, são usadas para desonrar a Deus. Isso não quer dizer que a gente precisa rejeitá-las. De alguma forma, nós somos filhos dessa igreja. Nós podemos profetizar contra ela, quer dizer, acusar daquilo que não está correto, chamar ao arrependimento, trabalhar pela volta. Podemos também chegar a um ponto, olha, nesse caminho que vocês estão indo, infelizmente eu não vou, que eu vou, mas não é porque eu vou para uma coisa nova, é porque eu vou me aferrar àquilo que é a minha âncora, as minhas tradições. Então, esse texto de Hebreus está falando, olha, não é desonrar Moisés, mas é entender que Moisés tem o seu lugar e Jesus tem o seu lugar. E o mais importante é Deus que constrói tudo isso. Se a gente mantiver esse pensamento, a gente não se perde. Se a gente mantiver o foco em Deus, voltando para os textos originais, né, de Salmos e de Gênesis, Se a gente mantiver o foco em Deus, muito provavelmente a gente vai ter menos risco de voltar à imaturidade, de voltar a ser criança, de voltar a agir de maneira, sabe, pouco sábia. A gente não vai deixar de cumprir os nossos votos, porque a gente não vai ficar muito empolgado com a casa. Quem já construiu uma casa, por exemplo, né, quando ela saiu bem feita, ou quando fez alguma coisa que ficou bacana, você pode ficar tão empolgado com aquilo que você não quer nem que entre gente lá dentro. Vai sujar a sua casa tão linda. Ou você arrumou o chão, limpou tudo. Aí você não quer que ninguém pise. Bom, o chão foi limpo para você poder pisar. Você fica tão obcecado com o que você fez. Isso não é importante. Então, coloque as coisas no seu devido lugar, mantenha Deus em primeiro lugar, não deixe de cumprir seus votos e preste atenção quando as coisas boas acontecerem. Que nada é melhor para desviar você da atenção e do caminho do que uma coisa boa acontecendo na sua vida. Acontece um treco bom, você esquece tudo isso que eu estou falando. Quando você está ferrado, quando você está deprimido, quando você está sofrendo, quando você está na ausência, nossa, o cara me escreve aqui depois, Cláudio, que bênção de palavras, foi tão bom para mim. Quando você está bem, você nem está aí. Então, cuidado. No tempo bom é bom cumprir seus votos ao Senhor, lembrar as coisas e sempre que fica a lição. O que é importante? As casas não precisam ser jogadas fora, essas estruturas que existem, tradicionais, não precisam ser jogadas fora, precisam ser julgadas. Elas não podem também ocupar o lugar de Deus no lugar de Cristo. Deus dá um jeito de falar em lugares onde você fala, mas como? Como que Deus vai falar numa igreja ortodoxa grega? Como que ele vai falar numa igreja, sabe, ortodoxa russa? Ou lá no Vaticano? Ou dentro de uma igreja protestante super careta. Deus fala. São suas casas. Ele que as construiu. Tem alguma razão para isso. Elas só não podem virar ídolo. Quando elas viram ídolo e referência, quando elas tomam o lugar de Deus, elas só têm uma coisa a ser feita, ser demolida. Né? Mas antes de demoli-las, é bom demolir o que está dentro da gente, levando a gente a adorar os ídolos. Coloca as coisas no seu devido lugar, honra a Deus. Mantenha o coração grato e cuidado para não perder a maturidade que nem a Sara. Tá bom? Amém.